São teus olhos, a luz de mil estrelas. São teus olhos. Lembra dessa, Ju? Você que acendeu a minha vida. Não deixe nunca o brilho se apagar. Meu amor, se eu pudesse traduzir meu coração, todas as poesias feitas da paixão não seriam